one from? Emelo, Sola, Zona 4, libera a direita, 129. 219, boa. Solo, Salvador, boa tarde, Altan 3566. 3566, ele está aqui, Alfa, Juliette, para o meia dúzia. Alfa, Juliette, para o meia dúzia. Interseção para ingresso, pista no 7. 7-2-2, autorizado para o seu ataque, 7-2-2. Solo, é o gol no 8-0-6, autorização, Aracaju. 3566 vai atentar, vai observar, vai puxando o 5 e aguardar o mesmo que final da busca para 7-4-3, após o ingresso. Ah, ok, mas é só autorização de volta com o transponder isso daí. Estou 3566 confirmando. Aí ela sabia que ele entrava. Vai, tá com saber a Juliette após o push. Desculpa, desconsiderado. 3566 está livre, está porta 62. 728 aguarda parqueamento do R2 da sua retaguarda da aeronave após autorizado para chegar aqui funcionar. Ok? 728, solta. 5728 está iniciando. 728 mantém posição, aguarda depois. Tá com a retaguarda da aeronave, pois autorizado para o chip adicional. Paciente 28 vai manter por enquanto. Confirma a aeronave, chamou para a copa? 806 para Aracaju. Boa noite, 06 Aracaju. Nível 190. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119.8. Funciona 5505. 190 para Aracaju, Puca Aracaju é saída, 198, controle 5505. 19806, pushback acionamento no 7. Autorizado, pushback acionar, contato, boa noite, 06. Chamaremos 806. 400. 3191, decolada 17, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado, uma boa tarde. Tarde. Boa tarde, tá 3191, na sua escuta, decolou. TAM 3191, contato rodando a decolagem, sua para 340, saída da ELA, após 2000, após de lei, autorizado. Eu não entendi. Após saída da ELA, após 2000, lida. O TAM 3191, se quiser manter a saída, é autorizado. Eu estou dizendo, após 2000 LEDA, é quando eu entendi, você falou muito rápido. Então, cruzando 2700, você é para o lado LEDA, ok? Afirma. Gol no 924, pouso autorizado, pista 10, 90 graus. Com 16,9, altíssimo 02. Autorizado o pouso, gol no 924. 08735, decolado ao Zuno, 8198, controle, boa viagem. 8198, grato, um bom serviço. Roda de Salvador, boa tarde, eu Força Aérea 8735. Força Aérea 8735, contato radar, suba no perfil da saída Gole para o 080. Perfil da saída Gole para o 080-875. contato confirmando, mantendo 040 inicialmente. 040 inicialmente, 875. Número 97, reduza para 220. Reduzindo, 97. Para o táxi, tem 143 a bordo, 3 horas e 13, alternando Fortaleza. 3-5-7-2-8, autorizado táxi à direita, Gillette Alfa, Ponte Paradão, 1-0, Torre, 1-1-8, é só 612, que negado 1000 e 12. Autorizado, Gillette Alfa, Ponte Espera, da 10-18-6. Obrigado, boa tarde. Eita, 1-2-1 no ar. 0. O 94. Positivo, está agilizando já. Torre Salvador, bom dia. Aliás, boa tarde, tem 3660 no LS Visual, abaixou o travão. Gente, continua a aproximação, agora a liberação, tem 3660. 660. Exército Brasileiro 4008, livre para decolagem, pista 1-0, 100 graus, 1-12 nós. 35, foi gole. Autorizado gole, foi 735. Solo, gol 1924, livre para decolagem. 1924, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. De Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1924. Solo Salvador, o S6721, puxa acionar no 28. Que vai coordenar com o solo para fazer puxa simultâneo com o portão 07 com o táxi, 721. Simultâneo com o Tano 07, copiou aí? Com o gol. Firme, top. Confirmar o quê? Confirme o puxa autorizado simultâneo com o gol, é isso, senhor? Sim, vai coordenar com a sua equipe de solo e está autorizado. Tá bom, tá bom. Boa tarde. Tchau, boa tarde, tchau, beleza. 10-5-7-2-8. Por enquanto, para de gole. Tan 3660, pouso autorizado, pista no 0, 100 graus, 14 nós. Livre pouso no 0, 3660. Exército Brasileiro 4008, decolado os 23, autorizado iniciar a curva direita e chama o controle 198, boa viagem. Está autorizado curva direita, vai chamar o controle 198, Exército 4008. Tan 3191, chame Recife, 1251, alternando 3325. 251, 3325? Sim. Controle Salvador, é o Exército 4008. Exército 4008, contato radar, fuga uma centena da presente com o Coral, para interceptar a saída. Vai voar uma centena da presente, vai voar Coral para interceptar a saída, Exército 4008. Para a Índia, taxista aqui no meio, Juliette Alfa, ponte para torre 1-1-8, 1-6-12, que nem a 1-12. O gol no 924, confirmando, livre Índia, portão 01. Ele ingressa no pátio, Índia para o 01, o gol no 924. 02 está livre, táxi, decolagem, pistão no 7, vai só observar o 150 da CFA já na interseção, decolando onda presente, agilizando a decolagem, estou com 137 da Gol, próximo marcador externo, com o do Fraude de Itapuã, agora na transferência 02. 5, correção, está 3660 no solo, aos 25, libera a direita, já liberou 29. 219, 95728, livre para decolagem, 100 graus, 16, nosso. Repórter Interlagos. Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3660. Está presente, autorizada para o DITAP, ainda descendo para o 050. DITAP 050, gol. Afirmativa, está livre até o farol de Itapuã, aguardando transferência 02. Aguardo transferência, guardião. Direto para Vitória da Conquista, o Força Aérea 735, mantendo o 040. Bom, venta de 90 graus, 16 nós, cheque o trem, pouso autorizado, gol número 97, formação de tráfego à sua direita, temos o helicóptero da Polícia Militar, vai manter ali litoral chamado corredor, achei, não interfere nessa aproximação, livre pouso, 1012 no altímetro. Tá, livre pouso na 10, 997. Guardião 02, transfere 198, até a volta, Guardião 02. 198, grato, Guardião. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés, litoral, reporte para da Barra. 500 pés, litoral, reporte da Barra, Guardião. O destino do Guardião 02 do Veracruz? Aqui, em Caparica, referência de acidentado. Torre Salvador, o voo 806, avisa o tráfego na terminal, está no ponto de espera da 1. Mate, o tráfego na final 37, companhia, após a passagem, aliás, em Matheus. Após a passagem ali, mantém um extra. Índia Novembro Alfa, alinhar e manter. Reporte pronto para decolagem. Índia Novembro Alfa. Confirmando o Papatango, acho que é o Otávio Quilo, o Fato se encontra, puxa que decola. O 491, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Para 4.000, 10, 12, trip 5, 491. 180 nível, decola, pista 17, curva à esquerda, sai da Momo. Momo, transição VATAP, via UIS 42, controle 119.8, aciona 5507. Para o táxi com 142, 325 Natal, 672. Isso, reportando Paris, que está em ingresso no Interlagos, do Quilo Cabeça. Estou no livre táxi via Juliette Alfa, ponte espera dona 0 do Corre, 118, só meia dúzia, que liga bem 12. 62, Juliette Alfa, 18,6 com a torre, obrigado, meu filho. Acho que o Otapilo confirma para seus abordos e autonomia. Rodor, gol 697, livrado na pista. 697, livre táxi Alfa, é constante da Juliette. Alfa, repartiremos a sua Juliette, 697. Acho que tá o Quilo, solo, confirma pessoas a bordo e autonomia. Supens. Próximo fixo, 328. Força aérea 8735, informação de tráfego. Temos agora um Boeing 737 na sua posição de 1 hora, correção, 11 horas, 8 milhas no deslocamento nordeste. Cruzando agora 7.500 pés em descida para o 050, motivo do Força Aérea no 40. 491, confirma indicada. Tá, web 62, Salvador, web 6721, ponto espera da 10, aproximante e pronto. Aliás, Matena, 721. E Matena, 21. O gol no 806, declara 230, 198, bom viagem. 198, obrigado. Apenas confirma a proa que o trip está mantendo. A maneira por ele pelo. Gente, havia sido atualizada para Edbon, foi o trip 5491. O Xané 6320, reduza para 230 mais. 721, alinhar e decolar, pista 1090 com 13. Alinha e decola, 6721. Weather contact on departure, climb for level 190, book departure. Climb level 190, book departure, go 1806. Gol 1322, tráfego superado, desceu para 2000 pés, do ajuste 1012, livre LS. 2012, livre LS, gol no 328. Aeródromo na vertical da cabeceira 90, ok? Juliette, 1697. 97, aguarda. Gol no 697, autorizado. Juliette, ponto 05. Juliette, 05, 697. O 02, passo fora da barra. Ah, o... a prova de buraquinho, aguardar para as três comunicações. Do Quebec Serra, mantendo 1.500 pés próximo à Veracruz. O tráfego do Quebec Serra, mantendo 1.500 pés. Frequência livre para coordenação com o tráfego, Guardião 02. Apenas para informação, temos uma aeronave da polícia a 500 pés, passando no momento fora da barra, com destino de Veracruz. 05. Guarulhos, 340. Via Peruísque 50, decola a pista no zero com a direita, série da El Leda, após BDEV, controle 119.8, aciona 5525. 19.8, vou viajar. 19.8, ponto de vista. 2.800, obrigado. Direita, Peruísque 50, da El Leda, após BDEV, 119.8, o controle e o transporte 5525. Tá? 3.805. Correto, ponto puxo, 3.805. Vai chamar pronto para pushback, tá? 3.805. Gol 1806, autorizado pelo Centro Recife, da presente Aracaju. Da presente Aracaju, gol 1806. Índia na Vendera, 1.000 pés, corredor forte, reporte 20 milhas, Salvador. 5491, desce via para 2.000 pés, ajuste no 012, livre LS. Ok, para 2.000 pés, livre LS para o trip 5491 via. Gol no 328, estabilizado? Estabilizado, avistando, gol no 328. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 28.6, gol no 328, obrigado, bom trabalho. Força aérea 8735, livre ascensão 080. Torre Salvador, boa tarde, gol no 328, está 3 milhas para o externo, baixado travado. Se necessitar efetuar desvios, efetue-os pela direita. Temos agora um tráfego na sua posição de 10 para 11 horas, está com essa de 11 para 10 horas, 12 milhas de deslocamento oeste, é a nave da Força Aérea. Passando no momento 4.000 pés e ascensão a 8.000. Paciente, a princípio não haverá necessidade de desvio, é 320. Gente, apenas para informação, se necessitar, efetue-os pela direita. Só no 260. Bravo 6721, voe Momo da presente. Momo 6721. O de retorno a Salvador? O trip 5491 no livre LS, ponto estabilizado. Tudo bem, estabilizado, 5491. O Papa Tanguasca Hotel Zulu apresentou o plano de voo? Acione código 0110, posição normal na prova rotatória, reporte visual com 17. Solo Salvador, muito boa tarde, o pastor 20. 545-2685. Pastor 2020. 150 Aracaju, pastor 20, solicita coordenar. Pastor 2020, Aracaju. 150, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119.8, assina 5463. Partiu 150, da Caju, decolada 110, no perfil da Puca, Caju. O controle 119.8 e o transponder 5463. Correto, reporta acionamento táxi. Pastor 20. Reportará para acionamento, pastor 20. Salvador, boa tarde, Gol no 600. 3.023. Confirmado ao nível que o Jana 63 do nosso, está autorizado? Jana 63 no 5, 4 mil pés, ajuste 1012. 70 via Pesulu 10, decola a pista no 0, curva esquerda, sai da Puga, transição Zipá, controle 119.8, aciona 5536. Positivo, 370 autorizado, Natal, Pesulu 10, curva esquerda, Puga Zipá, 198, controle, transponder 5536 no 600. Correto, é ponto acústico, no 600. Morei. Então, Oscar de Lu. Autorizado, o Índio November Alpha, como que o tráfego agora 4 milhas à sua frente. O Oscar Zulu está mantendo o tempo certo. Gente, é a tua rotatória. A rotatória, Zulu. Trip 5491 no localizador. Ligar à direita, 7219. Tripa direita, 219, gol no 328. Fiz um par de voar por aqui, é presente? 60, pronto para o táxi com 113 a bordo. Autonomia de 3 horas e 10, apenas Salvador. 260, livre táxi Indial, fonte para dono 02118, só meia dúzia, que negado 1012. Ok, 1012, autorizado Índia, até o ponto de espera. Chama a torre 7612. Tenha um bom trabalho, senhor. Tenha uma boa tarde. Fala, Salvador. É o gol no 328. Livrou para o táxi. Ocorreu toda a rotatória. Vai manter a rotatória, Zulu. Torre é o trip 5491. Passando externo em baixo e travado. 5491 da Trip Linha da Aérea, tráfico avistado, checado 90 graus, 14 nós, pista 10, pouso autorizado, altímetro no 012. Quedou aqui, copiado. Avisado. 2000 LS, apontará estabilizado, né, 320. Paulo Salvador, muito boa tarde, Altan 3193 para o Galeão, nível de voo 360, pronto, cópia. 3193, Galeão 36, autorizado via Upper November 857, segura Pesuluno 6, Grufe Pesuluno 4, decola Pistino 0, curva direita, saída Tael, Leda, após Pidev, controle 119.8, assina 5474. Sente o T31193, autorizado Galeão, nível 360, Upper November 857, segura Upper Zulu 16, Groove Upper Zulu 14, decola da 10, curva direita, na da El Leda, após voando Bidev, 19.8, controle 5474, transporte, com o TJ31193. Procedimento correto, porta push, 393. Chamará, obrigado. Até final do ano 17, estou com voz da Avianca, passando o farol da barra agora, aproximação LS pista 10. Ok, está ciente, incrementando então, pelo cabeçar. Estou usando cita para o ano 1000, altímetro 1012, ok? Ano 1000, 1012, cabeçar. É morro ou Vera? Morro. Oi, boa tarde, eu faço a Tango Tosca Zulu. Tosca Zulu, ciente do tráfego, nós vamos fazer o seguinte, vamos aproximar até a vertical de Lauro de Freitas, aguardando o final para o pátio 4, confere? A vertical de Lauro, aguardando a tua autorização para pouso. Isso é pátio 4, confere? Pátio 4, já dei, senhor. É 6141, controle. Então, se Zulu, intenção de pouso é o pátio 4, confere a Enrimar? Pátio 4 para Enrimar, senhor. Pátio 4, gente, vem até a vertical de Laura aguardando o final para o pátio 4, hotel, se Zulu. Zulu, está ciente, vai na vertical de Laura. É 141 na sua identificação, desce ao nível 060, chegada a BOF. 060 na BOF, informa que perdeu o contato com o centro. Gente, 6141. Peregrine. Eu. Poxa, né, 6320. 7320, tu e 118.6 com pouso. 118.6, bom trabalho. Oscar 3, direita, libera, 1219. 219, 5410. 3 milhas da 17, pelo Quebec Terra. Gente, pistolo 7, baixou e travou de fábrica, o vento de 100 graus, 15 nós, livre pouso, quilo Quebec Serra no 7, encurtando. Quebec Serra encurtando. Ano 260, livre para decolagem, 100 graus, 15 nós. Autorizado decolagem, pista 190, 260. O Hotel Cazulu, estou com o Highlander da Aerostar, aproximando...